Sejam bem-vindos à segunda edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, primeiro dia de fevereiro de 2010, começamos outra vez pelos Estados Unidos da América, mas depois voltaremos a Portugal. Um casal norte-americano escolheu uma maneira ecologicamente correta de juntar dinheiro para pagar o seu casamento marcado para julho deste ano. Segundo o jornal The Spokesman Review, Andrea Parrish e Peter Geyer pretendem angariar 400 mil latas de alumínio e vendê-las para centros de reciclagem. O casal pousou, para a reportagem do jornal, com as 18 mil latas arrecadadas até então, até ao início deste mês. De acordo com os cálculos do órgão de comunicação social, as 400 mil latas devem somar cerca de 5 toneladas, o que renderia quase 3 mil euros, suficiente para pagar a totalidade da cerimónia. A dupla também aceita doações em dinheiro. E em relação às latas, o negócio está a correr bem até agora, segundo o site do próprio casal, que até já pensa em continuar este projeto mesmo depois do casamento, para angariar dinheiro para instituições de caridade e, claro, para a lua de mel. Então, Portugal, por cá as notícias são mais inqualificáveis. Pois é, as escutas. As já famosas escutas relacionadas com o futebol. A 1 de fevereiro de 2004, Sporting e Porto empataram a uma bola, no jogo da 20ª jornada da 1ª Divisão, na altura. Após o encontro, Pinto da Costa, presidente dos portistas, liga para o Major Valentim Loureiro e pede que seja instaurado um processo sumaríssimo ao jogador do Sporting, Lee Edson, por ter dado uma cotovelada a Jorge Costa, atleta do Porto. Ambos discutem o caso da camisola rasgada de Rui Jorge, outro jogador do Sporting. Pinto da Costa insulta José Eduardo Bittencourt, que era membro da direção do Sporting, e até o roupeiro dos Leões. Vamos ouvir. Estou? Sim. Senhor Presidente. Oh, ilustre amigo, então, como é que vai as coisas? Eu estava a dormir, não? Não, a dormir, estou já acordadíssimo. Ah. Até novidade. Então, está tudo aí à pancada, cara. Está tudo à pancada. E ontem não vi o jogo de Boa Vista, estive a jantar com o ministro Lauteias do Ambiente e não havia lá televisor e eu não vi. Mas depois não, percebi. Foi correto. Foi uma merda do caralho. Não podem pôr cadeiras. Foi igual ao que os gajos do Sporting fizeram no Restelo. Atiraram com as cadeiras. Ah, sim. Mas eu não vi, a minha mulher é que começou depois a contar. Andou tudo à batatada. Não, e o cara, isto é uma merda. Olha uma coisa, estou-lhe a falar pelo seguinte. O Lee Edson, logo no princípio do jogo, a televisão mostra, dá uma cotovelada no Jorge Costa. Portanto, vê-se perfeitamente. Opa, era preciso que os gajos fizessem um sumaríssimo. Está bem. Não é preciso a gente estar-se a queixar, não é? Vou ver. Você vê-me isso, a sério? Vou falar. Tá. Ok. Mas eu vi o jogo, pá. Mas ainda até ontem no resumo mostrou. Ah, sim. Ontem no resumo mostrou, o gajo salta e dá-lhe uma cotovelada no pescoço. Vê-se perfeitamente. Viu a quem? Aliás, há hoje um jornal. Dá a quem? O Liedson no Jorge Costa. Ah, aliás, há um jornal hoje que fala nisso, então esperemos agora pelo seríssimo. Mas como é que foi isso? Foi a cena lá da camisola, porra. Hã? Como é que foi a cena da camisola? Opa, a cena da camisola é muito simples. Os gajos, no fim, foram lá para trocar a camisola e o Mourinho pegou na camisola do Rui Jorge e disse: este gajo não troca com ninguém, que este gajo é indigno. E o gajo, o cabelo branco, como estava lixado, porque antes do jogo eu deixei-o publicamente de mão no ar perante os funcionários, deixei-o de molho ar, e o gajo então fez aquela cena de que o Mourinho rasgou a camisola, como se um gajo pudesse rasgar a camisola assim, sem mais nem menos. Não, vamos pôr um processo de crime. Agora o gajo vem com a desculpa de que foi o roupeiro, que é um atrasado mental, o tal Paulinho, que disse. Isso a mim não me interessa. Até pode dizer que foi o cão, não é? Quem disse foi o gajo. Mas quem é que disse que foi o Mourinho, que não sei quem é? O Betancourt veio dizer... Eu ouvi, isso eu ouvi. Quem disse que foi o roupeiro, que é aquele atrasado o mental. O roupeiro deles? Sim, que é o Paulinho, aquele gajo que é atrasado mental. Eu não conheço. Está a perceber? Enfim, olha, isso é preciso algum folclore nesta merda. Oh, é, mas, oh, major, mas veja tá lá bem. Isso do coisa, então. Eu vou falar ao homem. Tá, um abraço. Tá, um abraço. Obrigado. Não são precisos comentários, pois não? De resto, está tudo como antes.